Ei, hoje eu tenho motivo pra tudo e eu posso ser quem eu quisesse. Não tenho razão pra tá mudo, minha alma era rap antes de tu nascer. Os caras essas gatas que é o que? Minha prata é minha prata, tô puto, tu quem me dizer. Mas a minha 777 é trabuco, a sua 777 é só lazer. Ei, meus sete manos, cortando pelos sete males, tamo blindado pelos sete manos. Posso ir do e voando com as sete chaves, vendo debaixo a tua trama com meus sete santos. Fiz como o Donel fez em blim blim. Só que essa gata não chora por mim, mas mata por mim. Eu mato por ela, nós é tão assim. Voltei da rua de novo, tá foda esse jogo. Eu também curto esse jogo. Transformo tretas em riquezas com meu mano. Engulo esse jogo todo. Essa gata que ora por mim, chora por mim. Tava nos planos, mata por mim. Sim, não é tão assim. Na rua tá sempre insano. A guerra nas bicas é real, e os brilhos se ofuscam ali. Eles sorri, não sabem que quando os cana invade não dá pra fugir. É o lado que cês vão ouvir, onde a bala rola ao som do reggae no mapa é Piauí. Da Santa Luzia, de alma vazia, às 3h40 vão me ver sum. Minha santa da santa, protege seu filho daí. Que na terra eu vou fuder com eles, derrubo gigantes, eu sou Davi. Nasci pra fuder com os deuses, minha guerra é no Olimpo. Nunca tô sozinho, não sou o Exu desgraça, mas eu abro caminho. Yeah, 777, mano. 777 planos. 777 manos. 777 planos. 777 manos. 777 planos. 777 manos. 777 planos. São 3 da manhã, insônias me tiram o chão. É só um maluco e um sonho. Foda-se a função que eu tô, é que eu nunca larguei minha função. Nesses versos lágrimas vão, versos se vão. E a justiça que eu busco, a igualdade que eu falo, é meus pretos formados e diploma na mão. Não nos caixão, é ter educação. Eu quero que foda-se a fama. Fiz 777, eu mato eles, depois é que eu conto essas onças. Preciso de 7 palmas, não quero em 7 meses. Eu quero em 7 minutos, que eu quero essa rima neles. O problema é a mídia que abraça treta, pois pega mais treta, cuzão. Eu sou o pior dos pecados, o verso mais pesado, eu sou o Igão. Piauí onde eu for, vim fazer história. Um poeta brilhante, fudi com a sorte. O apocalipse, protetor do norte. Conhecem a morte, eu dormi e acordo com ela todo dia. Eu transo com a ambição, misturo, engulo, veneno. A morte é só me invadir, eu corro e ganho terreno. Camisa 7, eu sou Munhoz, jogador raro. Não tô no topo, mas vou fazer dele o meu pico mais caro. Tirando as joias do teu pescoço, eu e minha gangue que sempre voa alto. Foda-se o teto baixo, vocês é tudo plágio. Eu sou a criação, o final dos tempos, finalização. Quem são vocês? Juro que não sei, juro que não sei quem são. Yeah, 777 manos. 777 planos. 777 manos. 777 planos. 777 manos. 777 planos. 777 manos. 777 planos. Burlei a regra, taquei MCs, não entenderam a mensagem. Honro o terreno que piso, vocês não são sabotagem, são só viagem. Eu me sinto bem mais alto, em termos de ser bem mais apto ao que tu chama de profissão, véi, me sinto bem mais rápido. Faço parecer fácil, só por ser fogo. Olha distante um aço, cuidado quando for pisar, melhor pisar fofo. Menino, tua rima é mentira, olho no olho, vem cuzão. Faço 7 vezes esse beat gozar, te mato só com uma da mão. Discriminação da porra com meu Piauí. Vão se fuder, vocês merecem morrer, só não merecem me ouvir. A guerra é santa, não brinque com o hip hop. O moleque da santa é elétrico e te mata pregado, somos super choques. Veneno doce, é a chuva caindo em dia de sol. Se erro na hora, não erro o rebote, te corto na mão sem serol. Sou rasante das pipas nas lajes, sou Jamaica no topo. Eu sou o sorriso falido de um menor, na esperança de um pisante novo. Criança só socorro, que o fito chegou o botão. Prova de sobra eu dei, vocês não têm razão. Eu sou o último gole, eu sou kamikaze. Eu sou o rap em ascensão, sou a chave pra todas as portas, porra. Abram o portão. 777 manos. 777 planos.

Thank you.